Eco Zulu Novembro, eu chamo esse centro Recife, 12545, altera 12685. Está ingressando no corredor interlagos, passando o bairro. Mantenha no meu pé, ou pode parar Lígia no pé? Pode manter no meu, Oscar Juliette Express. Reporte visual para o campo. Posso avisar o Oscar Juliette Express? Controle Oscar, Juliette X-Ray, está na prova da rotatória, já avisou algo o campo. Juliette X-Ray, chame torre em 1895, bom pouso. 1895, bom trabalho, Hermes, a próxima eu te ligo. Vamos lá, abraçamento. Tá. Salvador, boa novamente, o comandante Oscar, Juliette X-Ray, está na proa da rotatória, visual. Ok, Oscar, Juliette X-Ray, boa noite, chame na final, da 17. Final da 17, Oscar Juliette X-Ray. Direção nacional da 17, baixar travado, Oscar Juliette X-Ray. Avistado, Oscar Juliette X-Ray, está livre o pouso na 17, vento 1-00 graus, 03 nós. Livre pouso na 17, Oscar Juliette X-Ray. Escuta, voo 2043. Você já tem nossa autorização, Guarulhos? Sim, pronto, Bob. Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota UP do Luno 0, Taubaté, decolagem pistão no 0, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da EL, Leda Motiva, para interceptar peso 1-0. A frequência do controle 120.8 e o transponder é 5033, gol 2043. 2043, autorizado Guarulhos 360, peso 1-0, Taubaté. Decola 1-0, direita da El, Leda Motiva, intercepta aerovia 1208 e 5033. O gol 2043. Protejamento correto, portão 07, chame pronto, gol 2043. Afirmo, obrigado, senhor. Oscar Juliette, checkei no solo ao 51, livre o backtrack até a bata. Chegada Mário, desista para o 050. 050, chegada Mário, gol 1096. Oscar Juliette, check 600, boa noite. Controladores da Prodizona, pro gol 190, salve 6. 096, direto Luna, desta 2000 pés, ajuste 10 no 4, reporte localizador, Lima LS. Localizador LS, Luna, desta 2000, 10 no 4, no ajuste, gol 1096. 1096, Elias LS, chame torre 1895. 2895, bom, 1096. Voo 1096, final da 1-0. Voo 1096, boa noite, tá livre o pouso na 1-0. Vento de proa, 100 graus, 03 nós. Time pouso 1-0, voo no 096. Confirmando o ajuste agora, 1-0 no 4. Voo 1-0 no 4, 096. Voo 1096 no solo 108, ao livro à direita 121 no 1 no solo. Via Alfa e Juliette, portão 09. Alfa e Juliette, portão 09, boa no 09. Boa noite, azul 2795. Azul 2795, boa noite. Oi, proa do Salvador, chama para descida. Procedimento ILS X-Ray, agora de detonação final ILS. Salvador, azul 2795. 275, controle. Quem vai passar? Conte. Orlando, o monstro da presente. 3715, foi curado MDB Simbra, Simbra descida, procedimento ILS X-Ray, agora diretoração para o final ILS. 3795, rua Simbra, aguardando diretoração final para o ILS. 3795, obrigado. Salvador, autorizaria o azul 2795, voar direto Duna. Eu, direto Duna. Obrigado. E mantenha a velocidade até 5 milhas antes de Duna, ok? Você precisa do critério. Obrigado. Europa 0, 8-4. Good afternoon, Flight number 150. Europa 084, my arrival, transport level 050, 181014, ILS X-ray, 2103. ILS X-ray, runway 13, runway 10, downwind 10, runway 50, Salvador, cordial, boa noite. Gol 1973, série da UIS para autorização, caminhão 5360. Gol 1973, boa noite, pronto, cópia. Afirmativo. Autorizado Galeão, nível 360, decolagem pistão no zero, após decolagem em primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda Irume, intercepta upper November 857 e prossegue até Mouço. A frequência do controle 120.8 e o transponder é o 5052. Autorizado, Galeão, nível 360, decola 10 com a primeira curva à direita, na saída da El Leda Irume, para interceptar o eixo da aerovia Upper November 857 até Mulsu. O controle 120.8 e aciona 5052, o gol 1973. Cotejamento correto, portão 04, chame pronto. Gol 1973. Já eu parei quando pronto para posicionamento, estou no 4973. Bravo, Vitor Tango, intenções de pouso, pista no zero. Gestão, quando mais próximo para o cancelamento, prosseguindo para Uno 7. Gente, Voituna da presente, desse mantenha 5 mil pés, Ajuste no 0 no 4. Autorizado, Duna está presente, 5.000. O ajuste é no 0 ou no 4, para a detecção. Azul 2795 do ponto ideal. 2795, desse mantenha nível 060. É o 060 na previdora. Controle Salvador, OTAN 3262, boa noite, formação WISC. 3262, boa noite, a sua identificação autorizado via MARI, desse mantenha o 070. Autorizado 070, identificou, podemos lá na praia de Duna? Tem a chegada número 4 na aproximação. Tem a chegada, OTAN 3262. Europa 084, clear descent 2000 feet via Mari Arrival, clear LS final approach, report localized, 281014. Clear 2000 feet, Mari Arrival, Lioness 10, and clear for Lioness, 281014, Europa. I call you on the localizer. Azul 2795, desce e mantém 4 mil pés. 2795, 4 mil na prodeira. 2043? Não escuta. É, precisar mais uns 5 minutinhos aqui, deu um problema na manutenção. Gente, chame novamente pronto, gol 2043. Obrigado, senhor. Salvador, o voo 1973 para posicionamento, posição 4. Autorizado, chame táxi, voo 1973. Autorizado, depois 3 táxi. 1973, está pronto para o táxi, com 104 a bordo, alterando Campinas, com 3 horas e 50. Gol 1973, autorizado táxi, direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 10 no 4, tem algum voo? Autorizado direita Índia, até o ponto de espera da 10, quando pronto, 118.95, o gol 1973. Tans 3662, pode prosseguir. Não prendiu isso não. 3662, apoie. Pode prosseguir até 4 mil pés, mantenha a chegada. Ajuste 0 no 4. 4 mil, mantenha a chegada. Não pode cortar, né? Ah, tem um transporte enfermo aí que vai ter que ver o que vai fazer. Positivo. Eu quero ver até 4 mil. Alpha 084, complete electrical approach, call tower 1895. 1895. Azul 2795, desça para 2 mil pés, ajuste 10 no 4. 1014 até 2000, o Azul 2795, chama estabilizado. Então vamos fazer uma vetoração para interceptar. Ah, ok, gente. Bravo, Vitor Tango, desse mantenha 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. Autorizado 3 mil para o Vitor Tango, solicita cancelamento da presença, vai prosseguir direto rotatório. Ativo, modificado no setor, desce para 2.500 inicialmente, direto rotatório. 2.500 rotatório, o Bravo Tango. Só 3662, voo Duna, desça 2 mil, ajuste no 0 no 4. Autorizado Duna 2 mil, no 0 no 4. 3.000 para 2.000, a protetora, o 2795. 2795, reduza para 1.709. Já iniciou a redução 170, 1.709 mais. Ativo, vai seguir Airbus 330 da Europa, passou o marcador externo agora. É, está com o tráfego de caixa de volta, galera. Obrigado. Ah, só precisa de fazer aqui direita para o 2280, 290. Aumentar a separação. A curva esquerda agora para o 200. Esquerda para o 200, 200. Complete esquerda na 130, reporte estabilizado. 130 completa, chama na estabilizada, 2795. Já interceptou, está estacionado no LAC, no GLIDE, tem um campo à vista e o tráfego também. Uma torre 1895. Torre 1895, mais tarde. Gol 9973, agilize as manobras, alinhar e manter 1-0, tráfego é um ATR da Azul, prepare-se para decolar assim que é autorizado. Afirmativo, está agilizando a medida do possível, vou 1-9-3. Sam 3662, afirmativo, 060 para o Lotus. Toma estabilizado. Toma estabilizado, está visual no setor, pode prosseguir para 1700. Autorizado. Autorizado, 1700. On the 29, vacate the runway on the taxiway Fox, expediting your tracks, and monitor ground 1211. Okay, clear runway by Fox, and ground 1211. Hello, Europa 084, good evening, Europa 084, boa noite, continue your taxi via Alpha and Juliet, gate 10. Juliet, Alpha Juliet, 10, Europa 2795, livre pouso na 10, o vento 90 graus com 3 nós. Tienca, azul 2795, livre pouso, obrigado. O gol no 973, decolado aos 3-0, chame o controle, 208. 208, tá, boa noite, gol no 973. Só? Controle, boa noite, gol 973, lembrando 1300. 973, contato radar, suba ao 360, via da... Saiu Leda, gol 360, gol 973. Gol 973. Faz de coordenação. Pronto, Bob. Autorizado com fins, nível 360, via roda UP, Zulu 21, até Depote, após DCT. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa. A frequência do controle em 120.8 e o transponder 5057. Planejamento correto, no parte 3, chame pronto, pushback acionar o federal. Firma como recebe, é isso? Tá recebendo bem, só pra confirmar a hora. 2332. Ajuste é 1-0 no 4, aguarde autorização de pouso. Pode dar autorização de pouso, tá 3-6. Rota 4, Romeu. Alfa Kilo. Pátio 3, na 4, Romeu. No pátio 3, 4, Romeu. Confirma a aeronave que chamou o som? Tá 3662. Livre e pouso no zero, vento 90 graus, 02 nós. Livre e pouso 90, para o TAN 362. A gente recebeu que foi feito um equívoco com a DLA para 00 e seria para ser, e o horário que era para ser a DLA era 23h40. 23h40, e qual foi o horário que foi apresentado? É, parece, a informação que chegou que seria 00h15. Gente, vou checar com a sala S, só um minuto. Ok, obrigado, senhor. Ah, Vitor, tô com visual. Afirmo. Rua Rio 9895. 1895, obrigado. Rua 973, Rua Irundo. Visual. Ok, bravo, Vitor Tango. Boa noite. Tá livre o pouso na 17. Vento 1110 graus, 04 nós. E o ajuste é 1014. Autoridade, pouso 17, bravo, Vitor Tango. Aos 3-5. Ao virar à direita, 2-1-1, solo. 2-1-1, boa. Guardando. Solo Salvador. Opa. TAN 3662. TAN 3662, boa noite, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette 62, TAN 3662. O 2043 na escuta? Prossiga, senhor. Chegamos com a sala IS e até o presente momento não foi recebida nenhuma mensagem de atraso, ok? Nenhuma mensagem de DLA. Sim, o 2043. A gente está com probleminha de manutenção aqui, vai levar mais uns 5 a 10 minutos. É o plano que a gente tem aqui para 22h55, vai estar vencendo em mais 4 minutos. Seria o ideal é entrar em contato com a companhia e realmente apresentar a DLA, ok? Sim, nós vamos tentar aqui já entrar em contato imediato, tá? Obrigado. Nada. Vem estacionamento, parte 3, 09973. Autorizado, Sideral 9973, chame táxi. Chamará, Sideral. Salvador, muito boa noite, TAN 3858, informação aí que está aí. 3858, via Mari, correção, foi Duna Delta 2000, ajuste no 0 no 4. 2000, ando Duna, 1 no 0, 1 no 4, 3850, obrigado. Bravo, Vitor Tango, no solo 38, ao liberar a 17, frequência livre. 1096, cópia. Luno 096, autorizado Fortaleza, ao nível 370, via rota UPS do Luno 9 até Bangu, após DCT a Guco, após DCT. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, Cogbo, Froti. Frequência do controle 120.8 e o transponder é o 5074. Correto, 5074, Momo, transição Froti, portão 09, chame pronto, voo no 096. Para 9973, via parte 3, parte 1, e Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste no 0 no 4, tenha um bom voo. Liberal 9973, autorizado, alinhar, decolar.